Na noite desta quarta-feira, dia 19 de junho, no Container Park, aqui em Gaspar, a escolha da realeza da Expo Gaspar 2020. Vamos conversar agora com o presidente da comissão organizadora da Expo Gaspar 2020, o vice-prefeito de Gaspar, Luiz Carlos Spenger, filho Lu. Vice-prefeito, uma noite maravilhosa, escolhidas então as realezas da festa 2020. Gil, eu digo que uma noite bela, né? Com beleza da mulher gasparense. Hoje aqui tivemos 7 candidatas e tivemos aí a escolha através das 5 juradas, escolhendo as 3 realezas que vão representar a Expo do Gaspar a partir do encerramento de 2019, né? Ou seja, projetando a festa de 2020. Então, tivemos aqui uma escolha, a grande participação da comunidade, as candidatas com as suas torcidas, né? E realmente um evento belíssimo, maravilhoso, da grandeza que é a Expo Gaspar e da grandeza que são essas realezas que vão representar essa grande festa do município de Gaspar. Foram escolhidas a rainha, primeira e segunda princesa, mas foi uma escolha bem difícil devido à beleza das candidatas. Com certeza é sempre difícil quando a gente trata de beleza, né? Porque aqui foram avaliados vários aspectos, né? Foram postura, dicção, porque realmente são elas que vão representar o nosso município. Então, tínhamos aqui 5 juradas e graças a Deus, né, Gil, que eu não estava ali para poder escolher, né? Ficaram ali essas 5 juradas, ou seja, a responsabilidade de escolher, né? Que realmente é bastante difícil e com certeza acredito que fizeram aí as escolhas que acharam mais justas ou condizentes com aquilo que foi apresentado na noite de hoje. A ganhadora desse concurso da rainha da Expo Gaspar 2020 foi a Jennifer Eduarda da Silva. Jennifer, feliz com essa escolha? Foi muito disputada? Foi bastante disputado, mas todas as meninas ficaram juntas. Foi uma amizade que a gente vai levar para a vida toda. É uma experiência incrível. E representar a cidade nas outras regiões vai ser uma experiência incrível, assim, muito importante para mim. E como que surgiu a ideia de participar desse concurso? A cidade de Gaspar me acolheu de braços muito abertos e até hoje acolhe muita gente, né? A gente é considerado aí a porta de entrada do Vale Europeu. Então, o pessoal começou, Jennifer, tem que ir, Jennifer, vai. E aí, tamo aí, e esse é o resultado. Que idade você tem? Eu tenho 18 anos. É estudante? Curso Processos Gerenciais. Mora em que bairro? No Santa Terezinha. Ok, parabéns. Muito obrigada. Primeira-dama do município de Gaspar, Leila Vandal, também compareceu nessa escolha da realeza da Expo Gaspar 2020, participou como jurada. Ficou bem assim essa escolha feita por vocês nessa noite, primeira-dama? Gil, foi uma escolha difícil, porque realmente as meninas estavam bem preparadas, todas elas muito lindas. A oratória de algumas foi perfeita, foi muito bom, e realmente para nós foi difícil, mas o trio ficou muito bom. Meninas bonitas, inteligentes, estudantes, todas também se propondo a divulgar a Expo Gaspar a partir do ano que vem. Exatamente. E, Gil, acho que foi o nível que Gaspar merece. Gaspar vai estar bem representada por elas, por esse trio. E a comunidade compareceu em grande público. Com certeza. O local aqui também foi maravilhoso, né? A escolha do local foi muito bom e foi tudo perfeito. Do Container Park Gaspar, falando sobre a escolha da realeza da Expo Gaspar 2020, Gil Dias para a Rádio Sentinela.